A revolução vem com a paz, meu irmão. Não quero guerra mais não. Guerra mais não. O tempo passa e os moleque não se conscientizam. Chega de guerra, irmão. Chega de guerra, irmão. Chega de guerra, irmão. Revolução vem com a paz, meu irmão. Não quero guerra mais não. Guerra mais não. O tempo passa e os moleque não se conscientizam. Chega de guerra, irmão. Chega de guerra, irmão. Que fique frio no quente. A guerra é fria, guerra só é os fria. Moleque no corre, salve quadrilha. Que essa guerra dos loucos tem que acabar. Na quebra vários pipocos, só pra atrasar. Ei moleque, vem comigo que eu te mostro o caminho certo. Sei que no mundão é louco, mas você tem que tá correto. Nunca na vida vai ser fácil, cê tem que me entender. Larga esse revólver de lado e vem se envolver. Tipo Torre de Babel, os moleque não se entendem aqui. Vários manos foi pro céu vivendo nesse inferno, fi. Não é isso que você quer, nem sua família, mané. Ver o seu irmão num assalto, sendo morto pelos gambé. Guerra entre quadras ou áreas, aqui na quebra é quente. É foda, mas irmãozinho, tem que ser diferente. Acorda, existe outras formas de guerrear. Estude, é a melhor maneira de se revolucionar. Revolução vem com a paz, meu irmão. Não quero guerra mais não. Guerra mais não. O tempo passa e os moleque não se conscientizam. Chega de guerra, irmão. Chega de guerra, irmão. Prefiro acreditar na paz na quebrada. Sem jorrar sangue na pistola aposentada. Prefiro acreditar que pode ser diferente. Nos manos se formando e não entupindo os pentes. Na paz, não na guerra, na luz, não nas trevas. Na liberdade, ao invés de cela. Prefiro acreditar no amor e não no ódio. Abolir a derrota, conquistar o pódio. Bonito falar de sangue quando não eu sou que jorra. Várias vidas ceifadas por palavras jogadas fora. Infelizmente não é ladrão, outra mãe por nada chora. Infelizmente não é ladrão, outro aqui desce pra cova. A cena se multiplica, moleque das guerras se arrisca. Neguinho se arme e estraga a munícia de psico bandidão. O terror da quebrada que derramou sangue hoje no próprio nada. A revolução vem com a paz, meu irmão. Não quero guerra mais não. Guerra mais não. O tempo passa e os moleque não se conscientizam. Chega de guerra, irmão. Chega de guerra, irmão. A guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Vítima do crime na cadeia, internar um monte. Pense em você, observe ao seu redor o que aconteceu com os irmãos do pó. Pote ideológico, elite brasileira. Indústria da arma, da bala, da droga que mata sem defesa. Intenção do diabo, roubar os sonhos de amor. Justiça é comprada, o crime veio e pagou. Juiz não faz nada, milionário opressor. Cachoeira de dinheiro, cala aí promotor. Enquanto aos 13 de idade na esquina, perdida, iludida. Com marca Nike, Mizuno, MC de Adidas. Parede de vidro, presídio, a portas abertas. Filho de crente, envolvido, Herodes, reina na terra. Perseguidor de Cristo, mata criança e indefesa. Gera guerra, inimigo, morte, revolta, pobreza. A revolução vem com a paz, meu irmão. Não quero guerra mais não.